melhor é a fama que o ouro e o incenso. Um dia de luto traz um profundo senso. Na casa do pranto o coração se acalma, refletindo a vida na luz que nos embalsama. Senhor, ensina-me a ouvir a voz da sabedoria em meu ser. Na dor e na tristeza vou aprender que o fim é um novo amanhecer. Melhor é a tristeza que o riso profundo, pois a dor do coração traz cura ao mundo. O sábio se aquieta em meio à aflição, e os tolos se perdem na falsa diversão. Ensina-me a ouvir a voz da sabedoria em meu ser. Na dor e na tristeza vou aprender que o fim é um novo amanhecer. Não te apresses, não te deixes levar. Na ira e na loucura não vou caminhar. A sabedoria é sombra, é vida a brilhar. Quem teme a ti, Senhor, não vai se perder. Senhor, ensina-me a ouvir a voz da sabedoria em meu ser. Na dor e na tristeza vou aprender que o fim é um novo amanhecer. Deus fez ao homem reto, mas ele se perdeu, buscando invenções, se afastou de Deus. Com um coração manso, eu quero te buscar. Na sabedoria do luto eu vou me encontrar.